Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Allah, misericordioso, misericordiador, louvado seja Allah, Senhor do Universo, e que a paz e bênção de Allah estejam com o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, com seus familiares, companheiros e seguidores, até o dia do juízo final. Amin. Bom, irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala, no Alcorão Sagrado, em diversos versículos e em diversos capítulos, Allah subhanahu wa ta'ala nos mostra como deve ser a conduta do muçulmano. Como deve ser a conduta daqueles que adoram a Ele. Então, Allah subhanahu wa ta'ala nos dá um código dentro do Coran e nos dá um exemplo dentro do Coran de como deve ser a conduta do muçulmano. De como deve ser a conduta do crente. Em diversos versículos. Mas Allah subhanahu wa ta'ala descreveu no final da sura do discernimento, a sura Al-Furqan, descreveu a característica ou as características dos servos do misericordioso. Dos servos do misericordioso. Essa é uma posição que não foi atingida por todos. É uma posição que só alguns atingem. E estes que atingem são os que possuem o mais alto nível perante Allah subhanahu wa ta'ala. Servos do misericordioso é como se fosse uma coroa no qual Allah subhanahu wa ta'ala coroa alguns ou presenteia ou recompensa alguns dentre a humanidade. Nem todos na humanidade conseguem chegar a esse nível, nem todos os crentes chegaram a esse nível. Nem todos os muçulmanos chegaram a esse nível, ao nível de serem servos do misericordioso. Esse é o nível mais alto. Allah subhanahu wa ta'ala nos diz no Coran e nos explica a descrição deles. E imploro a Allah subhanahu wa ta'ala que permita que nós todos sejamos deles e que Allah subhanahu wa ta'ala nos encaminhe para que nós sejamos deles, inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão. Vou ler o versículo primeiro, os versículos, e inshallah, depois nós começamos a trazer todas as características. E essas características, na verdade, devem ser um roteiro no qual nós devemos utilizar para tentar atingir esse nível. Analisar esses roteiros para que nós, inshallah, consigamos chegar nesse nível. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão: e os servos do misericordioso são aqueles que andam pacificamente pela terra, e que quando os incipientes lhes falam, dizem paz. São aqueles que passam a noite adorando o seu Senhor, quer estejam prostrados ou em pé. São aqueles que dizem: ó Senhor nosso, afasta de nós o suplício do inferno, porque o seu tormento é angustiante. Que péssima estância e o lugar de repouso. São aqueles que quando gastam, não se excedem nem mesquinham, colocando-se no meio termo. Igualmente são aqueles que não invocam com Deus outra divindade, nem matam nenhum ser que Deus proibiu matar, senão legitimamente, nem fornicam, pois sabem que quem assim proceder receberá a sua punição. No dia da ressurreição, ser-lhes-á duplicado o castigo, então aviltados se eternizarão nesse estado, salvo aqueles que se arrependerem, crerem e praticarem o bem, a estes Allah computará as más ações como boas, porque Allah é indulgente, misericordiosíssimo. Quanto àquele que se arrepender e praticar o bem, converter-se-á a Deus sinceramente. São aqueles que não perjuram, e que quando se deparam com vaidades ou futilidades, delas se afastam com honra. Aqueles que quando lhes forem recitados os versículos do seu Senhor, não os ignorarem como se fossem surdos ou cegos. E aqueles que disserem: ó Senhor nosso, faz com que nossos cônjuges e nossa prole sejam nosso consolo. E designa-nos imames dos devotos, ou seja, líderes dos devotos. Tais serão recompensados por sua perseverança, com o império onde serão recebidos com a saudação e paz, e onde permanecerão eternamente. Que magnífica estância e lugar de repouso. Esses são os versículos onde Allah subhanahu wa ta'ala descreve os servos do misericordioso. Então, vejamos, parte por parte desses versículos, a pontos de que nós possamos tirar proveito dessas características e assim, inshallah, nos esforçarmos para chegarmos ao nível de servos do misericordioso. Os servos do misericordioso são aqueles que têm em seus corações a luz. Que têm em seus corações a luz da fé. Em seus rostos está estampado a luz. A luz da fé é estampada em seus rostos. Em suas línguas, a luz. Por quê? Porque só falam conforme a luz da sua fé. Andam sobre a luz e se reúnem sobre luz. Quando a vida terrena explanou todos os seus ornamentos e se embelezou diante deles, eles buscam outro caminho distantes dela. Não abandonaram completamente a vida terrena, mas são aqueles que dela são desapegados. Por quê? Porque sabem que a vida terrena, por mais que ela seja valorosa, não deixa de ser de valor ínfimo comparado àquilo que eles anseiam e buscam. Os servos do misericordioso são as melhores criaturas. São os escolhidos dentre a humanidade. São aqueles que andam sobre a terra pacificamente, humildes, tementes, buscando atingir a meta na qual eles buscam e o anseio no qual eles dormem e acordam pensando nele. E diante dos seus olhos, eles veem um precipício no qual eles concentram todos os seus esforços para não caírem nele, não querendo nem sequer ouvir a sua crepitação, e constroem uma casa onde não haverá frivolidades nem qualquer pestilência. Os servos do clemente ou do misericordioso são destacados, e seus sinais estão em seus rostos, em suas palavras, em suas condutas, nas suas ações, e são destacados por suas características. São destacados na humanidade por suas características. Estes são os servos do misericordioso. Em que posição de honra pertence a eles? Sendo que a maioria dos humanos foram privados dessa honra. Os servos do misericordioso é uma coroa que está sobre a testa que se prostra diante de Allah, e daquele que possui uma língua que constantemente se recorda de Allah, e daquele que possui um coração temente, e daquele que possui olhos que lacrimejam ou derramam lágrimas por temor a Allah. E quando os descrentes e incrédulos se negaram a se prostrar diante do misericordioso, dizendo: e quem é o misericordioso? Temos de nos prostrar ante quem nos mandas? Quando os incrédulos disseram isso, os servos do misericordioso se apressaram em cair prostrados com o rosto sobre a terra em humilhação a Allah, sem se ensoberbecerem na adoração a ele, glorificando a Allah e se prostrando diante dele. Os servos do misericordioso é o título no qual se orgulham aqueles que são arrependidos, aqueles que são adoradores, aqueles que são louvadores, os genuflexos, os prostrados, os que recomendam o bem e proíbem o mal, e aqueles que são cuidadosos para não ultrapassarem os limites de Allah subhanahu wa ta'ala. Os servos do misericordioso é uma característica que muitas pessoas abandonaram. E quando deixaram que entrassem nos seus corações, no lugar do Senhor dos humanos, os sussurros do Shaitan, eles trocaram essa posição de servos do misericordioso pela adoração ao Shaitan. Mas essa troca não trouxe proveito nenhum, nem foram iluminados. Os servos do misericordioso são aqueles os quais os ignorantes debocham. E em suas reuniões, quando se lembram deles, dão gargalhadas. E tomam eles por chacota. E deles dão risadas. Mas os servos do misericordioso são aqueles que, em troca, pacientam e aguentam quando os ignorantes falam a eles ou agridem a eles, o que eles dizem, dizem paz, esperando com isso o momento em que virá a decisão final, onde Allah subhanahu wa ta'ala dirá: sabei que hoje os recompenso por sua perseverança e eles serão os ganhadores. Os servos do misericordioso são aqueles que, quando se humilharam por Allah, Allah aumentou eles em posição, purificando as suas almas e orientando eles para melhor conduta. Se afastaram dos ignorantes e receberam com o bem aqueles que fizeram o mal. E para isso, sem dúvida, nós temos diversos exemplos na biografia daquele que cumpriu com todas essas condições, que é o nosso amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E um desses exemplos é relatado na sua biografia, quando certa vez o profeta sallallahu alaihi wasallam andava pelas ruas de Medina vestindo uma túnica de tecido grosso. E quando de repente se aproximou dele um beduíno e puxou sua roupa com toda a força e com toda a brutalidade, a ponto de machucar o profeta sallallahu alaihi wasallam. E logo olhou para o profeta e disse: me dê algo dos bens de Allah que possuís. Ou seja, me dê algo dos bens que tu possui. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, que sem dúvida foi o maior dos servos do misericordioso e de mais alta posição, se virou para esse beduíno sorrindo e logo ordenou que fosse dado em caridade algo a ele. Subhanallah. Essa é a posição dos servos do misericordioso. São aqueles que pacientam diante da ignorância dos iníquos e diante da ignorância dos incipientes. Os servos do misericordioso são aqueles que passam a noite adorando o seu Senhor, quer estejam prostrados ou em pé. São aqueles no qual todas as noites possuem um encontro marcado com Allah subhanahu wa ta'ala. São aqueles cujos corpos não relutam em se afastar dos leitos para invocarem seu Senhor com temor e esperança, e que pelas manhãs buscam o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala. São aqueles que dão caridade com os corações temerosos, sabendo que retornarão a Allah. São aqueles que em suas prostrações e genuflexões e súplicas tiveram o sentimento de temor acima do sentimento de esperança e suplicam com toda humildade a Allah subhanahu wa ta'ala. Suplicam dizendo: ó Senhor nosso, afasta de nós o suplício do inferno, porque o seu tormento é angustiante. Que péssima estância e o lugar de repouso. Porque eles sabem que, por mais que se esforcem, se não tiverem a misericórdia de Allah, estarão dentre os perdidos. E não confiam na salvação, exceto através da misericórdia de Allah. E não deixam seus corações apegados em outra coisa senão em Allah. E eles, em suas orações, em suas súplicas, e ao dizerem: ó Senhor nosso, afasta de nós o suplício do inferno, porque seu tormento é angustiante, ao fazerem essa súplica, eles enxergam o inferno com suas portas abertas, sem se saciar daqueles que nele entrarem, e inclusive perguntando: há alguém mais? Borbulhante a ponto de estalar de fúria. E fazem o dua, fazem a súplica, implorando a Allah que afaste deles o suplício, como se estivessem vendo com seus próprios olhos. E sentindo com o coração temente, que só se apazigua com a recordação de Allah subhanahu wa ta'ala, e que reconhece as suas falhas e suas faltas, mas ao mesmo tempo tem bons pensamentos sobre Allah subhanahu wa ta'ala e se refugia nele. E esse dua é uma prova de que eles, os servos do misericordioso, por mais que sejam as melhores das criaturas, não confiam em suas condutas e não se sentem seguros do castigo de Allah, sendo eles as pessoas que mais temem esse castigo e os que mais anseiam a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala. Estão em suas famílias temerosos, porque sabem que os corações estão dentre dois dedos do misericordioso, que pode virar para o lado que desejar a qualquer momento. Assim como hoje nós somos crentes, se Allah subhanahu wa ta'ala desejar, pode modificar nosso coração, a'udhu billah. E assim como muitas pessoas eram incrédulas, e Allah subhanahu wa ta'ala modificou totalmente o coração deles. Portanto, estão em suas famílias temerosos, porque sabem que os corações estão entre dois dedos do misericordioso, que pode virar para o lado que desejar a qualquer momento. E sabem que não entrará no paraíso ninguém através das suas ações, a não ser pela misericórdia, perdão e bondade de Allah subhanahu wa ta'ala. Os servos do misericordioso são aqueles que, quando gastam ou quando fazem caridade, não se excedem nem mesquinham, colocando-se no meio termo. E são os mais afastados, tanto da mesquinhez como da exuberância. E em cujos bens sempre há uma parcela reservada para o mendigo, para o pobre e para o desafortunado. Aqueles que gastam os bens pela causa de Allah, sem acompanhar a sua caridade com exprobação ou agravos. Ou seja, não jogam na cara das pessoas que foram agraciadas com a caridade. Não jogam na cara delas a caridade feita. E fazem caridade daquilo que mais amam. E sabem que serão questionados amanhã a respeito dos seus bens, sobre como adquiriram e como gastaram. Os servos do misericordioso são as pessoas mais afastadas da idolatria em toda a humanidade. São aqueles que não invocam com Allah outra divindade e confiam plenamente em seu Senhor, e só a Ele adoram e só dele imploram ajuda. Temem o Senhor que está por cima deles e fazem aquilo que lhes foi ordenado. E sabem que quem idolatra algo com Allah, Ele proibiu a entrada no paraíso, e seu destino será o fogo. Que esperança terão os idólatras? E que prejuízo para os incrédulos? E ai, pois, nesse dia, dos desmentidores. Os servos do misericordioso conhecem o valor da alma humana, e por isso eles não matam nenhum ser que Allah proibiu matar, senão legitimamente. E sabem que quem matar um ser inocente sem que este tenha cometido corrupção na terra, é como se tivesse matado a humanidade toda. Os servos do misericordioso são aqueles que se afastam das obscenidades, tanto ocultas como manifestas. São aqueles que não fornicam, nem adulteram, e que observam a castidade em todas suas condutas, exceto com seus cônjuges, porque nisso não serão reprovados. Ou seja, os servos do misericordioso se afastam de toda obscenidade, seja na fala, seja na conduta, seja através de suas ações, seja ocultamente ou manifestamente. Os servos do misericordioso não perjuram, ou seja, não juram em falsidade. E se se deparam com vaidades e falácias, se deparam em reuniões onde é atacada a honra das pessoas e onde é falado futilidades, onde não terão nenhum proveito nem nessa vida nem na outra, se afastam com honra. Se afastam com honra, porque sabem que não cabe a uma alma crente se envolver nessas reuniões. Pois não é lugar dos servos do misericordioso as reuniões onde são levantadas as bandeiras do Shaitan. Os servos do misericordioso são aqueles que, quando lhes forem recordados os versículos do seu Senhor, não os ignoram, como se fossem surdos ou cegos, mas sim o contrário. Quando lhes são recitados os versículos do misericordioso, prostram-se contritos e em prantos, aumentando assim a sua fé, e dilatando assim seus corações, e arrepiando-se as suas peles, cumprindo com os mandamentos contidos nesses versículos, e com os olhos derramando lágrimas pela verdade que reconheceram neles. Os servos do misericordioso, quando provaram a doçura da adoração a Allah, e com isso apaziguaram seus corações, e foi-lhes dilatado o peito, levantaram mais uma vez as mãos em humilhação a Allah, implorando: ó Senhor nosso, faze com que nossos cônjuges e a nossa prole sejam frescor dos nossos olhos. Ó Senhor nosso, faze com que nossos cônjuges e a nossa prole sejam frescor dos nossos olhos. Ou seja, para que estes, tanto os cônjuges como a sua prole, sejam uma força para que o lar seja construído sobre o pilar da obediência a Allah e preenchida com o amor por Allah e que seu resultado seja o chamamento da humanidade para Allah. E os servos do misericordioso, além disso, anseiam um destaque especial, dizendo em suas súplicas: e faze-nos guias para os piedosos. E faze-nos guias para os piedosos. Ou seja, querem ser imitados pelos piedosos e serem exemplos para os virtuosos, não desejando se envaidecer nem fazer corrupção na terra, mas sim desejando a recompensa dos tementes. Estes são o que Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão: tais serão recompensados por sua perseverança com o empíreo, onde serão recebidos com saudação e paz, e onde permanecerão eternamente. Que magnífica estância e o lugar de repouso. E como disse Allah subhanahu wa ta'ala: nenhuma alma caridosa sabe que deleite para os olhos lhe está reservado em recompensa pelo que fez. E disse Allah subhanahu wa ta'ala: eis a magnífica graça, jardins do Éden, os quais adentrarão, onde serão enfeitados com braceletes de ouro e pérolas, e suas vestimentas serão de seda pura, e dirão: louvado seja Allah que nos tem livrado da aflição. O nosso Senhor é compensador, indulgentíssimo, e em virtude da sua graça, alojou-nos na morada eterna, onde não nos molestará a fadiga, nem tampouco a languidez. E ainda Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão que no dia do juízo será dito a estes: eis o paraíso que herdastes em recompensa pelo que fizestes. E os anjos entrarão por todas as portas saudando-os: que a paz esteja convosco por vossa perseverança. Que magnífica é a última morada. E disse também Allah subhanahu wa ta'ala, nos relatando a situação dos crentes e dos servos do misericordioso no dia do juízo: os tementes serão conduzidos em grupos até o paraíso, e lá chegando abrir-se-ão suas portas, e os seus guardiões lhes dirão: que a paz esteja convosco, quão excelente é o que fizestes, adentrai pois aqui permanecereis eternamente. Dirão: louvado seja Allah que cumpriu a sua promessa e nos fez herdar a terra. Alojar-nos-emos no paraíso onde quisermos. Quão excelente é a recompensa dos caritativos. Subhanallah, irmãos. Estes são os que terão a maior recompensa no dia do juízo final. Aqueles que tiveram a honra de terem o título de serem servos do misericordioso. Aqueles que buscavam nessa vida terrena e competiram nessa vida terrena em busca dessa morada, e tendo em sua mente sempre essa morada, sabendo que a recompensa da pessoa que terá o nível mais baixo no paraíso será toda a riqueza dessa vida terrena e 10 vezes mais. E para essa última pessoa que entrará no paraíso, ou seja, a pessoa que tiver a menor recompensa no paraíso, Allah subhanahu wa ta'ala chamará essa pessoa e perguntará a essa pessoa e pedirá a ela que diga, que peça todas as vontades que ela tinha. E a pessoa vai começar a enumerar todas as vontades que ela tinha na vida terrena. E Allah subhanahu wa ta'ala vai lembrar esse servo de algumas vontades que ele havia esquecido. Subhanallah, essa é a recompensa da pessoa que tem a menor posição no paraíso. Como será então a recompensa desses que chegaram ao maior nível, que chegaram ao nível dos servos do misericordioso? Sem dúvida, irmãos, esse deve ser o anseio de todo muçulmano: chegar nesse nível, chegar nessa posição. Porque, sem dúvida, essa é a maior honra para um crente. A maior honra não é o crente ter riquezas nessa vida terrena, nem se esforçar por coisas dessa vida terrena, mas sim aquele que tem esse título e essa bênção, que é poder ser servo do misericordioso. Alhamdulillah, aqui nós todos somos muçulmanos e Allah subhanahu wa ta'ala nos encaminhou à senda do Islã. E quando Allah subhanahu wa ta'ala nos encaminhou à senda do Islã, nos encaminhou à senda do misericordioso, nos tirou da senda do shaitan para a senda do Rahman, para a senda daquele que é o maior dos misericordiosos. Então, irmãos, aqueles que aspiram essa recompensa, aqueles que aspiram este, essa posição, que se rivalizem em aspirá-lo, que compitam entre si até chegar a essa posição. Cabe a nós, inshallah, buscar cumprir com essas condições e nos esforçarmos dia e noite para chegar nessa posição e lembrarmos que a súplica dos servos do misericordioso é: ó Senhor nosso, afasta de nós o suplício do inferno. Mesmo o servo do misericordioso que se apega a Allah e que cumpre com todas as condições que nós falamos, estes são os mais temerosos do fogo do inferno, aqueles que mais temem o fogo do inferno, porque Allah subhanahu wa ta'ala disse no hadith Qudsi: não juntarei no meu servo dois medos. Se ele me temer na vida terrena, estará seguro no dia do juízo. Mas se ele estiver seguro na vida terrena, então temerá no dia do juízo. Portanto, o servo do misericordioso é aquele que mais teme o inferno, e aquele que mais busca se afastar dele, e aquele que mais pensa nele dia e noite, sabendo que ele é um precipício diante dos seus olhos. E como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, o paraíso e o inferno estão mais próximos de vós do que as vossas próprias sandálias. Ou seja, tanto o paraíso como o inferno está diante dos nossos olhos. Os servos do misericordioso são aqueles que enxergam o inferno como um precipício diante dos seus olhos, no qual eles lutam dia e noite para se afastar dele. Imploro a Allah subhanahu wa ta'ala que nos faça dos servos do misericordioso, e que Allah subhanahu wa ta'ala nos guie a senda correta, e que Allah subhanahu wa ta'ala nos guie e nos purifique a alma para que nós consigamos seguir as características do servo do misericordioso, e que Allah subhanahu wa ta'ala permita que nós sejamos o povo do paraíso, do povo da recompensa, da maior recompensa, o povo que entrará no paraíso dizendo: alhamdulillah, que Allah subhanahu wa ta'ala afastou de nós toda a preocupação. E imploro a Allah subhanahu wa ta'ala com a mesma súplica que dizem os servos do misericordioso: ó Senhor nosso, afasta de nós o suplício do inferno, porque o seu tormento é angustiante. E também: ó Senhor nosso, faze com que nossos cônjuges e nossa prole sejam o frescor dos nossos olhos, e conceda-nos que nós sejamos líderes e que nós sejamos imam para os devotos e exemplo para os virtuosos. Imploro a Allah subhanahu wa ta'ala que, da mesma maneira que nos uniu hoje em sua obediência, nos una no paraíso na companhia dos virtuosos, e que a paz e a bênção de Allah esteja com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e louvado seja Allah, Senhor do Universo.